Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe. Você está ouvindo o programa Caminho Santo. E eu quero te lembrar uma história que eu já contei há um tempo atrás. Que certa vez um rei, ele era muito rico. Ele colocava as riquezas de Salomão no bolso. Na verdade, Alibabá e os 40 ladrões tentavam roubar ele, mas desistiram de tão cansado que ficaram, porque era tão rico esse rei. Tudo dele era de ouro, brilhante, pedras preciosas. E esse rei, um dia ele decidiu no seu coração, falando assim: eu vou deixar todos os meus súditos pegarem o que quiserem no meu palácio por 5 minutos. O que eles pegarem vai ser deles. E ele fez lá o decreto, marcou o dia e ficou parado ali diante do seu trono. Abriu-se as portas do palácio e toda aquela multidão entrou no seu castelo e começou a pegar o que conseguia pegar, e ouro, e diamante, e pedras preciosas. E era tanta riqueza que o povo ficou assim, pegando. E o corneteiro do rei falou: passou-se já 2 minutos, vocês têm mais 3 minutos para pegar o que quiserem. Passou-se mais 1 minuto, agora vocês só têm mais 2, mais 1 minuto. E ele olhou, em determinada situação, um garotinho de 8 anos, parado assim, e ele olhando para o relógio e vendo lá 60 segundos, 50 segundos. Quando deu 30 segundos, aquele garotinho saiu correndo de onde ele estava e simplesmente abraçou o rei. Ou seja, ele conquistou tudo o que o rei tinha, porque a palavra do rei era: o que você pegar aqui vai te pertencer. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 6, no verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode estar, às vezes, correndo atrás de dinheiro, atrás de sucesso, atrás de saúde. Se você correr e abraçar com Deus e pegar a Deus e buscar o Senhor em primeiro lugar o seu reino, todas as coisas vão te ser concedidas. Seja você inteligente como foi inteligente aquela criança. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora com o Pastor Hélder, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus queridos. Deus, derrame do teu poder e da tua graça, fortaleça cada alma e cada coração, que cada um seja suprido no poder do teu Espírito, na dimensão que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Assim, Deus, logo nós pedimos, clamando pela tua misericórdia, renova corações e almas neste dia, trazendo, Deus, alento aos que estão abatidos, trazendo verdade aos que estão enganados, trazendo o teu amor aos que estão temerosos, trazendo a paz àqueles que estão ansiosos. Deus, o Senhor é o Deus de toda verdade, o Senhor é o Deus de cura, o Senhor é o Deus da libertação, de prodígios e milagres, e nós abençoamos a nação brasileira, nós abençoamos o povo brasileiro, nós abençoamos os cristãos que nos ouvem neste momento. Pai, que o Senhor rogue, Deus, nós rogamos, melhor dizemos, do teu poder e a tua unção, e que o Senhor explicite esta bondade e esta misericórdia, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Faça coisas grandes, faça coisas maravilhosas no coração de cada um, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Meus amados, eu tenho percebido que muitas pessoas são preguiçosas espiritualmente. Exatamente, são preguiçosas espiritualmente. Permita-me uma analogia. Nós sabemos hoje que o sedentarismo, ou seja, a pessoa que não faz exercício com regularidade, tem matado mais do que o fumo. O sedentarismo é uma doença que leva a pessoa a ter problemas de coração, de colesterol, de estresse, emocionais e de muitas ordens. Porque a pessoa deixa de exercitar-se por preguiça, negligência, falta de tempo, falta de prioridade, por não gostar, por estar muito obesa, por vergonha. Enfim, os motivos são muitos. E eu quero, meu querido, fazer esta analogia, porque quantas pessoas vivem numa mesma dimensão sobre a vida espiritual? Não buscam a presença de Deus, não oram, não têm constância na casa do Senhor. Vai um domingo na igreja, outro não. Ah, não lê a palavra de Deus, não medita nas Sagradas Escrituras, não ora, não jejua, não renuncia à sua carne. Meus amados, não é assim que se faz. Nós temos que mortificar a nossa carne, nós precisamos da disciplina do Senhor. Deus ama aqueles que o honram, Deus ama aqueles que buscam o Senhor. Então, que você possa abrir o seu coração, que Deus possa falar a sua alma, que você possa de fato e de verdade ter uma postura diferente do eterno, meu querido, porque a palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Se o casamento está mal, busque a presença de Deus. Se está com problema financeiro, busque a presença de Deus. Você está com problema de saúde, busque a presença de Deus. Você está com medo, busque a presença de Deus. Você está feliz, busque a presença de Deus. Em todo o tempo, o tempo todo, busque a presença de Deus. Você será suprido, saciado no Senhor, no Rei da Glória, aquele que faz nova todas as coisas. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Eu te abençoo em Cristo Jesus e permaneça conosco no próximo bloco em Cristo Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando no livro de Salmos, capítulo 73. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Uma das coisas que faz com que o seu coração não se torne limpo é quando você tem uma baixa autoestima. O que é uma baixa autoestima? É quando você se vê muito pequeno, quando você se vê insignificante, quando você se vê sem valor. Saiba, Deus, ele te fez por amor. Se você pegar uma nota de 100 reais, amassar essa nota e jogar no chão, e alguém olhar, passar e pegar essa nota amassadinha, jogada no chão, ela vale 100 reais. Se você pegar essa nota de 100 reais, sujar ela no barro, amassar de novo, jogar no chão, pisar em cima, alguém pegar essa nota, ela ainda vale os 100 reais. Muito mais valor do que 100 reais tem você, a sua vida, porque você foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. Jesus te ama extremamente, Deus te ama sobrenaturalmente. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você precisa saber é que aquilo que falaram para você no decorrer da sua vida: você não vale nada, você não vai ser ninguém, você nunca vai para frente, você é um troço. Essas pessoas, elas foram infelizes, elas foram injustas, perversas, usadas por Satanás para ferir a tua autoestima, te machucar, porque Deus é aquele que te garante vitória. Com Deus nós somos mais do que vitoriosos. E a Bíblia diz que o povo de Israel passou uma situação dessa, e como que Deus fez, ou como que um homem não foi influenciado para que não fosse derrotado? Deuteronômio, capítulo 1, verso 28, diz assim: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus, também vimos ali os filhos dos anaquins. Então eu vos disse, Moisés falando, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós, e ele pelejará por vós. Qual foi a solução, ou a bênção aqui, que aconteceu na vida de Moisés, para que ele também simplesmente não ficasse sentado ali no deserto e falasse: vou esperar a morte, vou cruzar os braços aqui, vou desidratar, vou morrer de fome? Ele combateu o medo, combateu a baixa autoestima com o quê? Com a palavra de Deus. O Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós, e ele pelejará por vós. A Bíblia, meus amados, tem a resposta para que essa baixa autoestima saia da sua vida, para que o medo saia da sua vida, para que a raiva, tudo saia da sua vida. Qual é o segredo? O segredo é você pronunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, a fé atua pelo amor. Então, quando você se enche da palavra de Deus, é o que diz aqui, 1 João, capítulo 2, verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo, o amor de Deus lança fora toda raiva, o amor de Deus lança fora toda baixa autoestima, lança fora dúvida. Por quê? Porque quando você medita na palavra de Deus, você está conhecendo e sabendo. Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo. Por quê? Porque juntamente com a baixa autoestima vai a dúvida. A dúvida é um laço na vida de todo cristão, na vida de todo homem. Por quê? Porque em Romanos, capítulo 14, no verso 23, diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não conhece os conceitos do que Deus fala, isso é bom, isso é mal, isso eu gosto, isso eu não gosto, você dá margem a entrar dúvida no seu coração, entrar baixa autoestima, medo, raiva, mágoa, e aí você fica sem saber qual a direção. Por isso, a Bíblia manda você meditar na palavra de Deus, você ler a Bíblia todos os dias. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. O que a Bíblia diz aqui no Salmo 73? Deus é bom para com os de coração limpo. Diz ainda o Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Então, se você quer a bênção de Deus para a tua vida, amados, você precisa meditar na palavra de Deus. Leia a Bíblia devagar, risque os versículos que te chamam a atenção, as promessas, aquilo que você sabe, você leu, que desagrada a Deus. Eu tenho o costume na minha Bíblia escrever assim: cuidado, bem grande, atenção, não faça. Por quê? Porque quando eventualmente eu pegar, eu já olho assim, opa, Deus não gosta disso, ah, louvado seja Deus, Deus disso aqui gosta, então eu vou fazer. E assim a bênção de Deus vai chegar na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe, até o programa de amanhã, se Deus assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Engrandecido seja o nome de Deus, meus queridos. Nada melhor do que estar na presença de Deus, buscando o Senhor Jesus, se quebrantando diante daquele que faz nova todas as coisas. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Meus queridos, quantos estão frios na fé, estão realmente vivendo uma dimensão tão pequena diante do Eterno, porque não buscam, porque estão preguiçosos, porque estão negligentes. Que não seja assim na sua vida, que você seja um homem e uma mulher fervorosos na presença do Eterno. E eu quero trazer hoje uma meditação ao seu coração, que está lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 25, que diz: o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu vou ler mais uma vez esse texto tão especial. Aliás, toda a Bíblia é especial. Um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Meus queridos, eu fico impressionado com tantos cristãos que dizem: ah, fazer a obra de Deus é um trabalho muito grande. Ah, andar nos caminhos do Senhor é doloroso demais. Conquanto a palavra de Deus diga que o caminho do Senhor é estreito, que nós, de fato, meu querido, temos que renunciar ao nosso eu, mortificar a nossa carne, nós temos que entender o seguinte: por mais estreito e doloroso que seja o nosso caminho de andar na presença de Deus, muito mais doloroso, muito pior é não estar na presença de Deus. Por isso esse texto começa trazendo o homem que observa a lei perfeita. Quando nós pensamos em lei, nós normalmente pensamos algo que nos castra, tira a nossa liberdade, poda os nossos desejos, oprime, sufoca. Mas esse texto fala lei perfeita. Perfeita porque é de Deus, porque a Bíblia é santa, sagrada, é perfeita, não pode ser acrescentada nada, nem tirada absolutamente nada. Mas mais do que isso, esse texto diz que é uma lei que produz a liberdade. Claro, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, um peso infinitamente maior não é você seguir a lei perfeita, de você obedecer os mandamentos do Senhor, de você andar segundo os estatutos do nosso Deus, de você ser fiel aos mandamentos do Eterno. Mas o problema consiste em, literalmente, nós desobedecermos ao Senhor. A palavra de Deus diz: os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3: os seus mandamentos não são pesados. Nós temos que andar, meus amados, numa outra esfera e numa outra dimensão. E eu quero perguntar a cada um dos amados: o que você tem feito e como você tem vivido? Porque de fato e de verdade, meus amados, se você não persevera nesta lei perfeita, você será amaldiçoado, você terá consequências terríveis, porque o salário do pecado é a morte. Por isso diz lei perfeita, lei da liberdade. Ele observa, ele persevera e ele não se esquece. E quando isso acontece, diz a palavra de Deus que nós seremos bem-aventurados em tudo que realizarmos. Seremos felizes em tudo que realizarmos. Esta lei, então, nos dá liberdade. Por mais doloroso e sacrificante seja a gente, de fato e de verdade, renunciar o nosso eu, a nossa carne, mas é infinitamente melhor e maior quando nós renunciamos, porque as honras que Deus vai nos dar, a paz de espírito que Deus vai gerar em nosso coração, é incomparavelmente melhor. Assim, eu conclamo a você a viver neste caminho santo, a você andar de uma maneira poderosa diante do Senhor, a você entender que Deus tem prazer em te abençoar, que os mandamentos do Senhor não são pesados, são benditos. Pesado é você seguir a carne, terrível é você andar nas trevas, mas a luz é o reino do amor, é o reino da liberdade, e que você viva nesta dimensão, em nome de Jesus. Amém. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe, te fortaleça, que a graça do Senhor venha sobre a tua vida. Eu profetizo agora a bênção sacerdotal de número 6, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Recebe a paz do Senhor Jesus, recebe a bênção do Senhor, e saiba você, quando você chora diante de Deus, quando você fica com seu coração triste, Deus é aquele que diz lá em Isaías 57, habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração do contrito e o coração do abatido. A Bíblia diz, no Salmo 51, 17, que sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração contrito e compungido, que este Deus não desprezará. A oração mais poderosa que você pode fazer, Chama-se a oração do choro. Quando você está chorando, lembre-se, ore. Deus vai ouvir e vai interceder em teu favor. No livro de 2 Crônicas, capítulo 34, no verso 27, a Bíblia diz assim: porquanto o teu coração se entristeceu e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, esse rei aqui, que era Josias, ele se coloca na presença de Deus, chora, e Deus muda a sorte dele. Deus vai mudar a tua sorte. A todos vocês, ouvintes, um beijo no coração, amo vocês, fiquem vocês na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. É, meus queridos, estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Já fizemos mais de 700 programas, estamos mais de 300 rádios no Brasil e fora do Brasil. Sentimos honrado, Lincoln, eu, com a sua participação, a sua audiência. Que Deus te abençoe ricamente e que você seja abençoado nesta semana pelo Senhor e no Senhor, para a glória dele, em Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.